palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a palestra de Ieda Hungria, realizada no dia 7 de agosto de 2011, na Casa Espírita Bezerra de Menezes, que fica na Avenida Presidente Tancredo Neves, 603, bairro Itatiaia, Duque de Caxias. O tema, Terapia do Perdão. Com vocês, a palestra de Ieda Hungria. Queridos companheiros, que a paz de Jesus continue entre nós. Nós trouxemos para as nossas reflexões um tema que nós entendemos ser de grande importância para todos nós, que é a terapia do perdão. Nós realmente ainda sentimos essa grande dificuldade de perdoar o nosso semelhante. Jesus, inúmeras vezes, nas suas pregações, ele fez referências ao perdão para que nós tivéssemos a nítida ideia da importância do perdão no nosso relacionamento com o próximo e pudéssemos dimensionar a bondade, a misericórdia, a justiça de Deus que irá balizar o caminho da nossa perfeição. E aproximando-se Pedro dele perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão quando ele tiver pecado contra mim? 7 vezes. E Jesus responde: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus quis dizer com isso que o perdão deve ser incondicional. Com essas palavras dele, ele quis dizer isso, que nós devemos perdoar quantas vezes forem necessários esse perdão. Outras vezes também a gente fala assim: ah, eu perdoo, mas Deus há de fazer justiça. Então a gente já está querendo condenar o companheiro com essas palavras. E a gente lembraria também onde foi que Deus nos passou procuração para que a gente dissesse que Deus vai julgar aquele ato do nosso companheiro. Então, nós também, falando assim, não estamos sendo sinceros, não estamos realmente interessados nesse perdão. E também tem aquela outra atitude que muitos de nós também tomamos quando dizemos assim: ah, eu perdoo, mas ele ou ela tem que vir me pedir perdão. Se não vier até mim, eu não perdoo. Então a gente vê que realmente não é aquele perdão de que Jesus falava, porque você está condicionando o seu perdão à vinda da pessoa até você para pedir esse perdão. Então não é um perdão incondicional nem sincero de que Jesus falava. Nas passagens evangélicas, nós estamos muito acostumados a ler e passar assim por cima, quando toda a mensagem de Jesus tem que ser profundamente analisada e compreendida em espírito e verdade como dizia o apóstolo Paulo. Tem uma passagem no Evangelho em que Jesus diz o seguinte, que quando a gente souber que nós temos algum companheiro, algum irmão que tenha alguma coisa contra nós, que o nosso dever é chegar até essa pessoa e procurar dirimir dúvidas, entrar no entendimento. E Jesus acrescenta, se o seu irmão compreender a sua boa intenção, querer voltar às boas, entender o problema e fizer as pazes, você terá ganho o seu irmão. Mas em contraposição a gente fica pensando, e se a pessoa não aceitar o nosso gesto de confraternização, de compreensão e de amizade? Aí o problema não será nosso. Nós fizemos a nossa parte. Em outra oportunidade, Jesus fala assim, quando fores até o altar depositar a sua oferenda e te lembrares que o seu semelhante, que o seu irmão tem algo contra vós, deixai lá a oferenda ao lado do altar, reconcilia-te com teu irmão, volta e então faça a sua oferenda. O que nós vemos aí, companheiros, nessa passagem, várias lições. Uma delas é o seguinte, nós não devemos louvar a Deus, nós não devemos orar a Deus sabendo que tem alguém que tem algo contra nós, ou que nós tenhamos feito algo de mal a alguém. Como nós podemos pedir ajuda divina se nós temos essa mancha, temos essa mácula, se nós fizemos algo a alguém, ou mesmo que a gente tenha feito, sem intenção, mas que alguém tem algo contra nós? Então, nós temos que resolver essa problemática. E nessas duas passagens, a que conclusão que se chega? Jesus, quando fala em perdão, em perdoarmos, ele fala no cristão, naquele que deseja realmente seguir os seus ensinos. Ele não fala se nós formos, por exemplo, os ofensores, então nós vamos pedir perdão. Não. Está claro, está explícito nas passagens evangélicas que quem deve pedir perdão pode ser o ofendido ou o ofensor. Somos nós que nos dizemos cristãos. Então nós nunca podemos esperar que aquele que nos ofendeu venha nos pedir perdão. O gesto tem que partir de nós, cristãos. Então, são essas nuances, são esses detalhes que Jesus fala na sua mensagem que muitas vezes nos passam despercebidos. Há uma outra mensagem de Jesus no Evangelho, que também é de suma importância e que nos dá ensejo a profundas reflexões, é quando ele diz o seguinte, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz não te entregue ao ministro da justiça, não sejas colocado na prisão e de lá não saias até ter pago o último centavo. Nós vemos aí o alerta de Jesus quanto ao perigo das obsessões. Nós fazermos do nosso adversário de hoje, na presente existência, fazermos um amigo, para que amanhã, numa próxima existência, ou mesmo nessa, ele, o nosso adversário, indo para a dimensão espiritual antes de nós, não se torne aquele verdugo invisível a nos prejudicar. Vocês vejam como a gente, ao lado do conhecimento espírita, nós entendemos a mensagem que Jesus veio nos trazer. Mas nós perguntaríamos, o que seria a obsessão? A doutrina espírita nos diz que obsessão é uma ação tenaz, uma ação persistente que um espírito move contra outro na tentativa de fazer o mal, na tentativa de prejudicar. Mas vejam bem, quando a gente fala em obsessão, nem sempre a sua causa está numa outra existência em que nós tenhamos prejudicado alguém. Porque Allan Kardec, nos tipos de obsessão que ele nos traz, por exemplo, no Livro dos Médiuns, ele fala que existem vários tipos de obsessão e que um tipo muito comum é o que nós chamamos de obsessão simples, a que todos nós estamos sujeitos, apesar de nós já conhecermos um pouco do Evangelho, já estudarmos doutrina espírita, porque ainda nos cabe aquela força de vontade para modificar a nossa maneira de ser, para a gente se melhorar moral, espiritualmente falando. Então, quantas vezes a gente não tá muito bem, de repente, qualquer coisa que nos aconteça, a gente fica irritado, a gente fica com raiva. Muitas vezes, essa raiva é momentânea, mas a gente fica. E nós sabemos que tudo no universo é questão de sintonia. Então, quando nós nos enraivecemos, a nossa mente imediatamente emite essas energias desequilibrantes que vão imediatamente entrar em contato com energias mentais que vibram nessa mesma faixa. É muito comum as mães dizerem que quando o filho faz alguma arte, faz alguma coisa, que ela dá aquela chinelada, que dá aquela raiva naquele momento, e muitas vezes quando ela vê, ela está exacerbando na atitude de bater numa criança. Aí ela volta assim, não, eu estou fazendo aquilo demais. Muitas vezes ela não se dá conta, porque ela entrou em sintonia, sua mente entrou em sintonia com o plano espiritual, alguém que tem essa raiva dentro dela e que entra em sintonia. Muitas vezes a gente exacerba os nossos atos desequilibrados por causa dessa sintonia que a gente, na frequência que a gente entra, idêntica àqueles, porque nós sabemos que nós vivemos mergulhados numa atmosfera também espiritual, porque existem aqueles companheiros nossos, aqueles irmãos nossos, que ainda não foram para determinados planos do mundo espiritual e vivem muito ligados ainda à matéria, vivem aqui no nosso meio, respirando o nosso mesmo ar. A gente sabe disso. Então, essa seria a obsessão simples, porque a pessoa, como ela realmente não vibra muito naquela faixa, ela vê que ela está exacerbando, então ela se controla. E aquilo passa, e aquela sintonia desligada, porque ela começa a pensar em outra coisa. Por isso que é muito importante que a gente sempre esteja ligado à oração, a gente ter determinadas horas para orar, determinadas horas para ler uma página, entrar numa boa sintonia. Porque se a gente não estiver numa boa sintonia, nessa hora a gente já vai entrar numa sintonia boa. Porque nós vamos, com a oração e com as leituras nobres, a gente vai modificando o nosso panorama mental e a gente se desliga, porque é uma sintonia momentânea. Agora, ocorre que essas sintonias momentâneas em determinadas criaturas, elas podem se tornar como? Elas podem se tornar, muitas vezes, permanentes. Porque, vejam bem, uma mente ociosa, uma mente desequilibrada, uma mente viciosa, uma mente que pensa no mal, o que vai acontecer com essa mente? Ela vai se acoplar, ela vai entrar em sintonia com outras mentes que vibram nessa mesma faixa, e em vez de ela, com o tempo, ela expulsar aquele pensamento malsão, aquele pensamento mal, o que ela faz? Ela agasalha, porque ela é assim, ela tem aqueles sentimentos viciosos, sentimentos de maldade. Então ela recebe essas vibrações mentais e acolhe e vitaliza essas vibrações. Então a culpa, vejamos bem, a culpa são dessas mentes que pululam à nossa volta? Não, a culpa é nossa, que vibramos nessa faixa porque nós temos sentimentos e emoções análogas. É isso que a gente precisa refletir. E nós nos lembramos quando é realmente uma obsessão, que muitas vezes a gente não busca, mas que também ela ocorre, ela tem início no nosso deslize moral, espiritual, tem sempre um fator desencadeante de uma obsessão, porque nós sabemos, nos dizem os espíritos, que muitas vezes nós praticamos atos impensados, insensatos, que prejudicamos uma ou mais criaturas numa outra existência. Então, nós tivemos a bênção de uma reencarnação. E aquele que é o nosso desafeto se encontra no mundo espiritual. Então, nós viemos para esse mundo e esse nosso desafeto, ele nos encontra. Por quê? Porque a mente ainda se encontra ligada a nós. Nós, lá no fundo, nós espíritos, nós temos o sentimento de culpa pelo mal que nós fizemos. E esse sentimento de culpa une aquele que prejudicou ao prejudicado. É como o sentimento do amor. Nós sabemos que o amor liga as criaturas, mas o ódio também. Então, muitas vezes, esse espírito que se encontra na dimensão espiritual fica nos espreitando, nos encontra através dessa afinidade, porque nós nos ligamos no passado através do mal, e o mal também liga as pessoas, tem força para ligar as pessoas, fica nos espreitando. E muitas vezes, num deslize nosso, na presente encarnação, se a gente pensa de fazer o mal, porque a gente já fez, vem com aquela tendência. Se a gente pensa em prejudicar alguém, ou a gente toma um caminho equivocado na vida, imediatamente, aquele que já vivia nos espreitando, ele entra em sintonia conosco. E nós sabemos que há obsessões muito difíceis. Muito difíceis. E que muitas vezes o espírito obsessor não pode ser desligado abruptamente das suas vítimas, porque haveria muitas vezes até uma desencarnação do encarnado. Tão ligados eles se encontram mente a mente. E aqui nós nos lembramos, companheiro, que na biografia do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, dizem ele teve um filho obsidiado. E ele, apesar de espírita que era, os espíritos falaram com ele que não poderia ser abruptamente afastada aquela criatura que prejudicava o seu filho, porque eles estavam intimamente ligados na presente encarnação e seu filho devia as leis, devia a justiça divina o mal que havia feito. Então, o próprio querido doutor Bezerra de Menezes passou por essa provação de ter um filho com uma problemática dessa. E nós nos lembramos aqui de contar um caso do que seja realmente essa obsessão tenaz. É o contado pela nossa querida irmã Ivone Pereira. É um fato verídico. Ela trabalhava nessa época no Centro Espírita de Lavras, em Minas Gerais, e ela recebeu uma carta do sul do país de uma pessoa que contou para ela o caso de um familiar cujo chefe de família havia morrido desencarnado através do suicídio. Dois filhos dessa mesma família haviam desencarnado através do suicídio e um terceiro membro da família tinha ainda sido salvo a tempo. E que a mãe de família estava desesperada com essa problemática na família. Então esse membro da família escreveu uma carta pedindo ajuda à Dona Ivone, que trabalhava no Centro Espírita de Lavras, onde lá eram feitas reuniões de mediúnicas desobsessivas. Então ela pegou aquela carta e levou para os mentores espirituais, pedindo ajuda aos mentores espirituais para aquela família do sul. E então, Dr. Bezerra de Menezes se manifestou e disse que ele, Dr. Bezerra, houvera inspirado aquela pessoa a escrever aquela carta, porque ele soubera do drama que estava passando aquela família, porque um espírito feminino chamado Esther procurara ele pedindo ajuda no plano espiritual, porque ela, Esther, espírito, era ligada, muito ligada àquela família, muito ligada aos obsessores e à família hoje encarnada. E então o doutor Bezerra contou a Dona Ivone Pereira o problema. Tudo começara, agora vocês veem, aquele sofrimento atual daquela família tinha origem no século XVI, em Portugal. Vamos vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da palestra de Ieda Hungria, realizada na Casa Espírita Bezerra de Menezes, em Duque de Caxias. Está no ar. Na Tribuna Espírita. Participe do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Seja mais um mantenedor da programação espírita da emissora que reconquistou o quarto lugar de audiência do Rádio AM. Ligue 2478-1400 ou 2461-1400 e grave na secretária eletrônica seu nome e telefone para que possamos realizar o seu cadastro. E você ainda pode fazê-lo no site www.radioriodejaneiro.am.br, acessando os links Emissora e Clube da Fraternidade ou por e-mail. Rádio Rio de Janeiro, a rádio de todo mundo. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a palestra de Ieda Hungria, realizada no dia 7 de agosto de 2011, na Casa Espírita Bezerra de Menezes, que fica na Avenida Presidente Tancredo Neves, 603, bairro Itatiaia, Duque de Caxias. O tema, Terapia do Perdão. Com vocês, a sequência da palestra de Ieda Hungria. Então havia lá em Portugal, lá, mais precisamente em Lisboa, no bairro da Mouraria, em Lisboa, um homem muito rico e que era judeu. Ele era industrial e banqueiro. Possuía um solar, uma mansão magnífica, com obras de arte, bachelas de prata, cristais. Era uma coisa monumental. Ah, tinha jardins maravilhosos com repuxos d'água, pomares. A casa era um castelo, era um palácio. E esse homem possuía 3 filhos, homens. Era viúvo e morava com ele uma sobrinha. Morava com ele. Essa sobrinha, todos eles judeus, essa sobrinha, os pais haviam sido mortos pela Inquisição, porque eram judeus. E então, esse judeu rico recolheu essa sobrinha na sua casa. E então, o que que ele fez? Para se livrar desse tribunal religioso, ele fingiu se tornar cristão. Cristão entre aspas, né? Porque aquilo não era cristianismo, uma perseguição dessa às criaturas. Então, o que que aconteceu? Ele e os filhos se batizaram. A moça, que era sobrinha dele, que vivia na casa dele, também se batizou. Então, eles fingiam que eram cristãos. Como eles eram muito ricos, um monsenhor, que era o chefe-mor da Inquisição, lá em Lisboa, começou a frequentar a casa desse judeu. Frequentava a casa cobiçando os bens que esse judeu muito rico tinha. Mas ele se justificava dizendo que ia lá para ensinar a religião aos novos cristãos. Então, todo domingo à tarde, esse frei, com mais 2 padres, iam à casa dessa família judia e lá tomava bons vinhos, O homem mandava fazer uma lauta mesa, eles se locupletavam de todas as maneiras na casa, mas sempre de olho no que o homem possuía e arquitetando alguma coisa para fazer o homem e a sua família cair em desgraça, porque ele cobiçava o que o homem tinha. O judeu, o velho judeu, sabia que aquele estado de coisas não ia durar muito tempo. E então arquitetava a fuga de dois filhos para a Itália. Na Itália, a Inquisição era mais branda. Então ele pretendia, aos poucos, levar a família para fora de Portugal, para ficar longe das garras do Frei. Mas eles também notavam que esse Frei tinha olhares amorosos para a moça, e que essa moça era sobrinha desse senhor e era noiva, era prometida do filho mais velho, do primo. E ninguém da família via com bons olhos a visita desse homem, desse Frei. Então eles estavam arquitetando isso. Mas para qualquer pessoa sair do país, tinha que ter o salvo-conduto assinado por quem? Pelo Frei, que comandava a Inquisição em Portugal. Então, um dia em que estavam todos reunidos na casa do judeu, o judeu, então, humildemente falou a ele, ao Frei, que ele tencionava mandar dois filhos para a Itália para estudar artes e para aprender mais um pouco da religião. O homem era um homem muito vivido, muito sagaz, compreendeu logo que ele queria fugir. Aos poucos a família ia indo embora, ele queria fugir. Então, ele silenciou. Ficou todos que estavam à mesa aguardando o pronunciamento do Frei, sim ou não. E ele não falava nada. Os minutos foram passando. O rapaz, o mais velho, ficou indignado. Era jovem, afoito. Ficou indignado com aquela demora em responder. E então levantou a voz e perguntou: então, Frei, o senhor não vai se pronunciar? Um jovem, ou mesmo uma pessoa, se dirigisse assim, irritado, a uma autoridade eclesiástica, seria punido. Então o Frei responde à altura e o jovem começa, e começa uma discussão. O Frei, então, vira as costas com os dois companheiros padres e vão embora, indignados por causa da atitude do rapaz. Então o homem compreendeu que eles tinham que agir rápido, porque o homem ia fazer alguma coisa contra eles. E a moça, que era realmente cristã, era a única da família que era cristã, aceitava a mensagem de Jesus, começou a fazer carinho no velho, dizer que o tio tivesse calma. Ele disse: não, minha filha, nós temos que resolver isso hoje, eu não sei como, porque a vingança do Frei vai vir. De repente entra na sala um criado da casa, que era também judeu, e diz assim: senhor, eu ouvi tudo, eu tenho dois salvo-condutos para sair de Portugal, porque eu comprei, eu subornei uma autoridade e consegui dois salvo-condutos, um para mim e para um sobrinho meu. O sobrinho meu não quer sair, então eu cedo para o seu filho, mas tem que ser hoje, porque eu já vi um problema aqui. Então o que que faz? O rapaz, aquela noite mesmo, sai com o criado embora, foge numa carruagem. E o velho judeu, que era rabino, era um ex-rabino, ele fica preocupado com a sobrinha, o que poderia ocorrer se ela ficasse nas mãos daquele frei. Então se lembrou que havia uma condessa que parecia gostar muito da moça, que havia batizado a moça e que era uma pessoa muito boa. Então ele resolve levar a moça para a casa da condessa. Mas ele, confiando naquela mulher, ele conta os planos que ele pretendia fazer, conta tudo o que tinha acontecido. A condessa era mais leviana do que má, porque ela não queria perder a amizade das autoridades da época. Ela tinha amizades junto às autoridades. Então ela não queria perder. Assim que o velho deu as costas e deixou a moça com ela, ela manda uma carta para o frei contando os planos do ex-rabino. Imediatamente ele manda sustar a carruagem que estava quase atravessando a fronteira. Ele manda sustar, prende todo mundo e, o que é pior, não mata logo, rapidamente. O que, que ele faz? Ele bota todos eles num calabouço, a família, e fica ali martirizando a família. Levou muito tempo sendo martirizada, e no final ele mata toda a família reunida, um vendo um outro membro morrer, e assim até chegar no pai, que foi o último a desencarnar. Sofreu horrores a família inteira na mão daquela criatura, e ele se apossou de todos os bens. Parece, olha só, quando a gente lê uma, porque essa história foi verdadeira, quando a gente lê um caso desse, a gente pensa, ah, acabou aí, né? A tragédia acabou aí, o drama acabou aí. Não, não acabou não. Porque o velho, o ex-rabino e os filhos se tornaram obsessores. Para eles, o tempo não passou. Gente, isso aconteceu no século XVI. E o que estava ocorrendo, que a pessoa pediu ajuda, a dona Ivone, foi no século XX. 400 anos se passaram e essas criaturas ficaram com a sua mente cristalizada naquele tempo. Então o ódio, o rancor, a mágoa entre uns e outros ficaram, eles ficaram ligados. Os algozes daquela época reencarnaram nessa família, cujos membros estavam morrendo todos por suicídio, por causa da obsessão que o velho e os três filhos exerciam sobre eles. E aquela mulher atormentada era a Condessa de Faro, que tinha culpa, não direta, mas tinha culpa naquilo tudo, o que avisara o frei Hildebrando. E o frei era aquele chefe de família que foi o primeiro a se matar. Aqueles dois filhos dele, que também morreram através de suicídio, tinham sido aqueles dois padres, seus acéclas. Então, marcaram uma reunião mediúnica só para cuidar daquele caso. E os espíritos vieram através dos médiuns. E por mais que os doutrinadores tentassem dialogar com aqueles três infelizes, não esqueçamos que eles eram judeus. Então não aceitavam Jesus. Então não adiantava falar sobre Jesus, porque eles tinham pavor de Jesus, justamente por causa dessas criaturas. Então, qual foi o estratagema que a espiritualidade se valeu? Justamente fazer visível aquelas criaturas o espírito Esther, justamente aquela que havia sido cristã e que havia perdoado os seus algozes. ela estava num plano elevado. E foi ela que veio pedir ajuda ao Dr. Bezerra, que por sua vez inspirou aquele familiar a escrever a Dona Ivone. Então ela aparece nimbada de luz. Ela desceu das alturas siderais onde ela se encontrava e se fez visível para aquelas criaturas, a quem ela amava e que amavam a ela também. Então, quando eles viram Esther, começaram a gritar desesperados: há quanto tempo te buscamos e não te encontramos? Porque eles estavam numa faixa muito terra a terra e ela se encontrava em regiões mais elevadas, mas ela sempre tentando ajudá-los. E só agora, em pleno século XX, que ela conseguiu. E então, aquelas criaturas começaram a chorar, o padrão vibratório deles se elevou um pouquinho, e ela então abraçou-os. A luz abraçou as trevas. Então, e ela foi levando-os para que eles fossem auxiliados no plano espiritual. Então, a gente pensa que muitas vezes os dramas e as tragédias terminaram com a desencarnação, quando não é assim. Então, para a gente ter uma ideia, uma pálida ideia do que seja essas criaturas a quem nós acabamos de nos referir, elas entraram no círculo do endividamento. Aqui está o ofensor ou ofensores, o ofendido. Aqui está a lei divina, que é para todos, para o ofensor e para o ofendido. E eles ficam se alimentando das energias deletérias. Eles ficam se alimentando, porque o ódio, o rancor de um para outro continua. Então, eles ficam nesse círculo. Agora, o que aconteceu com Esther? Aqui está a lei de Deus, aqui está o ofensor, que foram aquelas criaturas, e a ofendida. Eles continuam mandando para ela aquelas vibrações deletérias e negativas de ódio e desejo de vingança. Mas ela, de acordo com a sua mente, ela não se liga mais. Ela nunca se ligou, porque ela, como cristã que era, ela seguiu realmente a mensagem de Jesus. E ela então se desligou, ela saiu do círculo do endividamento. Então, vejam bem, companheiros, o mal, de acordo com a lei de Deus, se você não vibra na faixa do mal, se você não devolve o mal, você sai do círculo do endividamento. E nenhum mal que venha aqui do ofensor pode te atingir. Então, daí a importância do perdão. Daí porque Jesus tanto falava nas suas pregações a respeito do perdão. E hoje, em pleno século XXI, nós detemos esse conceito científico que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos atrás. Por quê? Porque hoje, lentamente, a ciência vai tomando conhecimento de tudo isso que Jesus já pregava há mais de 2000 anos atrás. Em 1970, nasceu uma ciência chamada psico-neuro-imunologia, que chegou à conclusão que há uma grande ligação entre o cérebro, o nosso sentimento e o nosso sistema imunológico. Então, a conclusão que chegaram foi essa: se você tem bons pensamentos, se você vibra nessa faixa do bem, no amor, na bondade, na generosidade, na fraternidade, se você vibra nessa faixa, você, o seu sistema físico produz uma enzima, que é uma endorfina, chamada endorfina, que é responsável pelo nosso bem-estar. E dizem o conceito de saúde, saúde é o bem-estar físico, agora acrescido de bem-estar físico, moral, espiritual e até social. Traz esse bem-estar, traz a saúde, é a saúde. Então, se você vibra na faixa desses bons sentimentos, o seu organismo produz endorfinas, que traz bem-estar. Em contrapartida, se você vibra em sentimentos malsãos, como o ódio, o ciúme, o orgulho, a maldade, nós interferimos na produção dessas endorfinas que nos trazem bem-estar. E dizem até, isso não sou eu, são a ciência que aos poucos vai chegando assim, que a oração, quando nós entramos, porque quando nós oramos, entramos numa frequência elevada. E então, nessa frequência elevada, nós produzimos uma aura. Todo mundo aqui já ouviu falar em aura, perispírito, aura, duplo etérico. Pois olha, a aura que nos envolve fica sendo como uma capa protetora quando nós oramos. Por quê? Porque nós entramos numa sintonia boa. E essa sintonia boa vai trazer energias positivas para nós. Então, a nossa psicosfera espiritual vai ser positiva. Há pouco tempo foi feita nos Estados Unidos, vocês devem ter lido a respeito ou visto na televisão, que um grupo de pessoas doentes receberam a medicação, uma enfermaria recebeu a medicação e orações, ou faziam, ou alguém ia lá fazer oração. E uma outra enfermaria só recebeu medicação. No fim de determinado tempo da pesquisa, foram ver que a que recebeu, além da medicação e além da oração, receberam energias renovadas. Muitas pessoas melhoraram de saúde e outras tiveram alta. E aquelas que só receberam a medicação, o estado ficou inalterado. Jesus falava tudo isso. Passou tudo isso para nós. E só hoje é que a ciência está despertando, companheiros. E dizem que esses sentimentos que a gente guarda de rancor, de ódio, que a falta de perdão, quando a gente sente aquela dificuldade de perdoar, o que que pode ocasionar conosco isso? Nós podemos ter infarto, nós podemos contrair uma hipertensão, diabetes, tudo isso pela falta de perdão, que a gente não consegue perdoar. Então, esses maus sentimentos que nós agasalhamos no nosso íntimo nos fazem mal, abalam a nossa saúde. Porque até algum tempo atrás, vejam bem, até algum tempo atrás, a medicina supunha que todas as enfermidades vinham de fora, como bactérias e vírus. Mas hoje chega-se à conclusão de que todos nós trazemos no nosso organismo determinadas bactérias, determinados vírus, que não se manifestam muitas vezes. E aí a gente costuma dizer, ah, o meu sistema imunológico está muito bom, porque nada que vem de fora desses vírus, dessas bactérias, gripe, pega. Por quê? Justamente por isso. Porque nós temos o nosso padrão vibratório de sentimentos, de mente, elevados. E quando dizem, quando nós estamos com o sistema imunológico baixo, tudo quanto é doença ataca. O que que acontece com os nossos companheiros que possuem HIV positivo? Qualquer doencinha, eles apanham, porque o sistema imunológico está baixo. Mas por que o sistema imunológico está baixo? Aí a gente tem que remontar as causas. E nós não estamos aqui para sermos juízes de quem quer que seja. Então é isso, companheiros. Nós temos o Evangelho, que nos dá todos os recursos para que a gente possa viver bem. O que eu sempre costumo dizer, Jesus não veio fundar uma nova religião. Jesus veio ensinar o homem a viver de acordo com as leis de Deus. Se nós vivermos de acordo com as leis de Deus, nós seremos felizes. Foi para isso que o nosso querido mestre veio à Terra. E que a paz dele possa continuar entre nós. Apresentamos a palestra de Ieda Hungria, realizada no dia 7 de agosto de 2011, na Casa Espírita Bezerra de Menezes, que fica na Avenida Presidente Tancredo Neves, 603, bairro Itatiaia, Duque de Caxias. O tema, Terapia do Perdão. A Rádio Rio de Janeiro apresentou, na Tribuna Espírita,